cheiro gostoso aí da Mira Guerreira para Moacir do restaurante Sarafim. Cheiro, Moacir da Guerreira, bom demais. Não consigo viver sem o seu amor. Não existe sabor na minha vida sem toque desse teu amor.